beijo que o Senhor me deu. Aquela dona. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar os homens. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar as mulheres. Quero adorar só os adoradores homens. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero as adoradoras. Adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Que vontade, que vontade de adorar. Glória a Deus.